águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Vai, segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando e jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão. Na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás. Vai, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus.